Palma 331, na escuta do solo. Vai, portão 331. O senhor vai ter uma mudança de rota devido ao... Devido ao Notam, agora a rota autorizada para São Paulo é DCT Bridge, Upper Zulu no 6, Belo Horizonte, Trive e Pirassununga. Então, DCT Bridge, Upper Zulu no 6, Belo Horizonte, Trive e Pirassununga. Afirmativo, e a saída vai ser da Eleda Bridge. Da Eleda Bridge, gente, graças. Saldo no 33, ano na posição 3, pushback acionamento. 33103, autorizado, chama táxi. Chama. Para o táxi, ficou no 331-4. 3 a bordo, 4 horas e 54 até na Galeão. Táxi autorizado à direita, via Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera da 1-0, altímetro 1-0, 1-1, com 331. Direita Índia Alfa, chamará no ponto de espera, 1-331. No 476, Recife, copia? Afirma, sim, Brasil. 476, autorizado Salvador, Recife, 4110, nível, via Peruísque 58, decola 10 esquerda, sai da Pulga, transição Aracaju. Controle opera em 119.8, transponder 5444. Autorizado Recife, nível 410, via Upper Whitby 58. Decola com vana esquerda, Puca, Aracaju. Aciona 5444, controle 198, gol 476. Gol no 476, chama puxa acionamento. Toma ali. Espera da 1-0, uma 3-1. 3-1, além decola, 1-0, vento 1-1, 0 graus, 0-5-9. Além decola, 3-1. Webjet, Whisky, Juliette, Uniforme. Webjet, Whisky, Juliette, Uniforme, prossiga. Muito bom dia, Torre. Whisky, Juliette, Uniforme, satisfeitando a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 do posição 03. Tio, inicia o reboque no pátio 3 e chama para ingresso no pátio 1. Juliette, Uniforme, chama na graça. Romeu 331, decolou de Salvador aos 32, controle em 119, decimal 8. 198, 331, bom dia. Tá, coisa, no 331, transponder o 5431. 5431, sim. De Salvador, bom dia, agora nós 331. Um 331, o senhor está falando 5331? Já trocamos agora 5431. Ok, só para radar, o senhor mantém 5431, escuta do controle. 331. Salvador, Torre Salvador, bom dia, gol 1955. 1-1-55, canhão autorizado, 400. Decolo 90 direita da Euleda Bidev. Em Bidev é por novembro 857, seguro aperto 16. Controle em 119, decimal 8, aciona 5446. .400, autorizado Galeão, decola 1-0, Israel, Bidev, 19-8 ao controle, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu, nomeia, 5446, 1-1-55. Eu vou no 1-55, a saída da Ael Leda, após Bidev. Da Ael Leda. Da Ael Leda, Bidev, chama puxa acionamento. 1-1-55. Puxa e pega acionamento, gol 1-4-7-6, posição 5. Uau, Web, o Whiskey Juliette me fala, tá na escuta? Prossiga, Torre, na escuta. Na sua posição, e tem condições da aeronave no 05 puxar pra, com a cauda do pátio 3? Não entendi, Torre, repita, por favor. Eu tenho uma aeronave no 05, na posição onde o senhor tá agora, a aeronave tem condições de puxar com a cauda do pátio 3? Pra ela vir pro pátio 3? Negativo, negativo. Considera a informação. O gol no 476, na escuta. Assim, ativo. Faça o push com a cauda pro portão 06. Eu tenho uma aeronave rebocando no pátio 3. Ok, vai puxar com a cauda pro 06, com 476. O Whisky Juliette Uniforme mantém na saída do pátio 3. Juliette Uniforme na saída, ok. Salvador, bom dia, o Azul Alfa Yankee Bravo. Prossiga. o Yankee Bravo está no Pátio 3, solicita autorização para reboque, trabalho de principal, Finger 1. Azul Alfa Yankee Bravo, eu tenho uma aeronave que já está rebocando o Pátio 3, é um Webjet. Se tiver condições de puxar e manter o Pátio 3, está autorizado. Ciente, manterá. Confirmando, vai iniciar o reboque ou vai guardar a aeronave sair do Pátio 3? Iniciar o reboque. Ciente, inicia o reboque e mantém o Pátio 3. Azul Alfa Yankee Bravo. Yankee Bravo.